2583, decolado 31, chama o controle Salvador, 120, decolado 8. Chama o controle Salvador, 108, grato, bom serviço. Controle Salvador, muito boa tarde, a Força 0253 está cruzando agora 1500 pés, perfil da saída Arbor 1, transição aérea. 0253, da tarde, contato com o Barra de Goiás, saída Arbor 1, nível de voo 380. Arbor 1, nível de voo 380, 2583. Autorizado decolar pista 10, 070 graus 099. Tema ativo está autorizado, está presente, voar a posição elefa, voar 02583. Salvador, 120, 8. 08, obrigado, minha vez. saída São João, no nível de voo 389. Após 2 minutos, está cruzando nível. 2 mil, mesa na rua, São João, 627. 1-1-2-4-5-4-2-5-1-2-5-2-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-6-3-2-7, autorizado a aliar, mas aqui estão zero. Obrigado, muito obrigado. Tango Tango, autorizado decolar pistão no 7, vento 1100 graus, 149. Decolado 46, utilizar a curva direita e cruzar o final da 35, aguarde transferência de comunicações. Curvada direita, autorizado o cruzamento da 35, aguarda transferência, delta papai uniforme. zero, autorizado por pista no zero, metro 090 graus, 289. Autorizado por pista no zero, traço 3567. Thank you. autorizado direto do céu, estou operando de voo 0. Delta para o Alexandre, está preso? Usamos o fone da outra vez. Controle de volta, senhor. Pode mais da tarde, espera de identificação, segunda bomba de ônibus, mantenha o nível de voo 050. Então apenas confirmando, irá sair pelo 065, mantendo a linha do litoral, confirma. Ok, informe como possível o estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o estimado para ponte. Thank you. 4-2-3, decolado 05, chama o controle do Salvador, 1-2-0, ele chama 8. 0-2-0-8, 4-4-2-3. Oi, Salvador, muito boa tarde, azul 4-4-2-3. 4-4-2-3, boa tarde, e o contato do Garça da Colagem, foi da Andorona, de novo 3-0, azul 4-4-2-3. Contato, 4-4-2-3. Thank you. Alfa, controle da Alfa. Contra 3, 7, de felicidade. Azul 4423, boa, Elefa. Elefa 4423. Para o controle de partícula Papatango. Teste, o Papa Romeu Vito 15 Kilo. O centro de verificação continua no transporte direcionado. 4423, desista, 128.8, alterna 26.0, com gosto. Para 2010, edição 0005, e calibre LF na contexta brigada.